Vamos sentar. Jesus mandou sobre todos uma vibração de saúde extraordinária. Então vamos àquilo que cura, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os tempos chegaram. A gente abre o jornal e vê como é que a humanidade anda. Eu me lembro de uma reunião do irmão Zarur, inaugurando o casarão lá na Vitor Meirelles. Já contei aqui, a rua onde eu nasci, ali na estação do Riachuelo. Vejam vocês como que o tempo passa. E foi pensando nisso que eu escrevi essa página, O Tamanho da Vida. Porque tem gente que sempre acha um motivo para não fazer o bem. Ah, meu, não tenho tempo. Sei lá se vou morrer amanhã. Plano de tal não pode fazer nada, coitado. Viveu 15 anos, viveu 12. Você vive 2 anos e consegue fazer alguma coisa boa. Vive 1 mês, 1 hora. Porque o mal não existe em Deus. Então todas as oportunidades que nós temos, mesmo quando parecem contra nós, você faz o bem, conta o bem e de repente volta a sofrer. Não, mas são provações que nós temos que passar. Vocês acham que Jesus é mentiroso? Não! Quantas vezes o irmão Zarur, eu aqui mesmo, já comentamos a grande tribulação, a guerra que não deixará ninguém neutro. Não se esqueçam de que aprendemos aqui, nas 21 chaves bíblicas da volta triunfal de Jesus, que o próximo e último Armagedon terá origem racial e espiritual. Mas vamos lá. O tamanho da vida. Quando se sente o amor, sente-se Deus. E aí não mais existe qualquer necessidade de se provar sua existência. Em primeiro lugar, nós temos que sentir Deus. Nós, criaturas, temos que sentir o Criador, se nós saímos dele. Simplesmente ele é haurido, respirado assim como quem respira o ar. Como ocorre com o ar que permite a sobrevivência humana. O tamanho da vida é aquele que lhe damos. Traduzindo em linguagem mais simples, o valor da vida é aquele que nós damos à nossa vida. É aquele caso das pessoas que se matam em dias gloriosos de sol, os pássaros voando, as flores se abrindo, tanta beleza em volta e a pessoa não percebe. Está tudo ali. Somos nós que sabemos ver as coisas ou não vê-las. Veja o que Jesus diz no Evangelho. Não disse que o Evangelho é a nossa cura? Se teus olhos são trevas, que grandes trevas serão. E tudo será treva se você tiver treva nos olhos. Não adianta Deus carregar você de todas as belezas, todas as riquezas da vida dele. Você estará sempre reclamando, querendo mais, e quanto mais se reclama, menos se faz. Observaram que as pessoas que reclamam muito nada fazem? O tamanho da vida é aquele que lhe damos. Portanto, se ela for em quantidade pequena, quer dizer, em pequeno tempo, não quererá dizer que não venha a ser grande em qualidade. Ela tem que ser vivida em intensidade. Pois há sempre ocasião de se fazer o bem. Quanta gente passa a vida inteira fazendo mal. E quando sentimos Deus, que é o amor elevado à enésima potência, ela alcança a extensão e a cadência da eternidade. Quer dizer, espaço e tempo, integração no dia do Senhor. Realmente, não importando os anos que vivamos na Terra. Queremos saber a intensidade da vida que a pessoa soube usufruir. É isso que temos que levar em consideração. Mas vamos abrir o Evangelho unificado de Jesus. Segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 9 a 21. Segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E segundo São Lucas, Capítulo 6, versículos de 6 a 11. Cura da mão atrofiada de um homem. Partindo Jesus daquele lugar, entrou na sinagoga deles e começou a ensinar-lhes. Bom, vamos analisar. Vocês veem que Jesus não tinha medo de nada. E esta é a maior mensagem desse trecho do Evangelho, a geração dos Paulos na religião de Deus. Ir pregar onde for necessário. Porque Jesus foi na sinagoga e vai encontrar lá dentro a oportunidade de fazer um milagre. Vejam que qualquer de vocês pode curar os seus irmãos. Mas é preciso ter caridade no coração. Se Jesus não tivesse ido pregar lá, não poderia curar essa criatura. Está aqui o trecho. Encontrava-se ali, ali onde mesmo, hein? Na sinagoga, um homem com uma das mãos atrofiada. Como procuravam motivo para acusar a Jesus, perguntaram-lhe: Mestre, é lícito curar em dia de sábado? Que eles pegavam a lei de Moisés, uma das maiores figuras da humanidade. Moisés, o grande chefe hebreu, legislador, ele era, como dizia o irmão Zarur, o executivo, o legislativo, o judiciário do povo hebreu. Um povo que estava, durante 400 anos, escravo dos egípcios. Moisés pegou aquele grupo de escravos e os fez retornar à sua condição de povo. Então, vocês veem, tem que ser muito grande, não é? Mas muitos dos que seguiam Moisés àquela altura não entendiam nada do que Moisés tinha pregado. Como procuravam motivo para acusar a Jesus, perguntaram-lhe: É lícito curar, mestre, em dia de sábado? Respondeu-lhes Jesus: Qual de vós, tendo uma ovelha, se ela ao sábado cair numa cova, não lançará logo mão para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Não é gostoso conversar sobre o Evangelho assim? Comoveu muita gente por aí. E assim vocês vão sendo curados. Deus não tem o poder todo sobre a terra? Quem nos criou? Quem nos deu saúde? Quanto mais vale um homem que uma ovelha? É permitido nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Então Deus, na lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, não poderia de jeito nenhum, ao estabelecer o sábado como um dia de descanso, querer que no sábado a gente permitisse que as pessoas se desgraçassem. E veja que eles guardaram silêncio, que diz aqui o Evangelho. Como eles guardassem silêncio, olhou Jesus com indignação, contristado pela dureza dos seus corações, e disse ao homem aleijado: Estende a tua mão. Ele a estendeu, e a mão lhe foi restabelecida, tornada sã como a outra. Os adversários, dali saindo, entraram logo em conluio, quer dizer, se reuniram para tramar o mal, conluio. Com os herodianos, tramando um meio de lhe tirar a vida. Vocês estão vendo que coisa? Os olhos deles eram de trevas. E Jesus estava curando e eles Saíram dali e foram matar Jesus. Ó, religião é uma coisa muito boa, mas quando usada para o mal, é pior que tudo na terra. Porque ela inverte a sua função, que é fazer com que as criaturas melhorem. Quando Jesus soube disto, o quê, hein? O que, que eles estavam querendo? Matar Jesus. Quero ver se vocês estão prestando atenção. Quando Jesus soube disto, retirou-se daquele lugar. Muitos, porém, o acompanharam e ele os curou a todos, advertindo-os de que não dessem a conhecer. Não dessem a conhecer o quê? Que tinham sido curados por ele, né? Aí que eles saíam falando para que se cumprisse o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Sobre ele porei o meu espírito, e ele anunciará a justiça dos povos. Não contenderá, nem clamará, nem ouvirá alguém a sua voz nas ruas. Mas o pessoal ouvia a voz de Jesus nas ruas? Que negócio é esse? Não, quer dizer, Jesus não se proclamava a si mesmo, eu sou maior. Não, ele disse a verdade, que era o Filho de Deus. Ele não queria badalação para si mesmo. Ele queria esclarecer as criaturas. E quando esclarecia as criaturas, essas naturalmente seguiam Jesus, como vocês estão fazendo aqui, ao meu lado, me prestigiando, porque eu falo dele, Jesus. Muito obrigado por isso. E ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, a chama que está fumegando, né? Até que faça triunfar a justiça. E em seu nome esperarão os povos, quer dizer, todos guardarão a esperança. Jesus é a esperança, e nós sabemos que a esperança não morre nunca.